Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Aqui quem fala é o Luiz, de Curitiba. Quero deixar um testemunho. Minha mãe, ela tem uma diabetes muito severa e eclodiram várias feridas nos pés e nas pernas dela, que até exalava um mau cheiro. Estava muito feio. Nós fomos ao médico e ele falou que se não melhorasse, teria que até fazer uma operação ou até, Deus o livre, cortar o pé ou a perna. Foi nesse momento que eu me prostrei e pedi a Jesus misericordioso que intervisse nessa situação e curasse minha mãe. Não demorou muito, ela começou a melhorar e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, as pernas dela, as feridas dela, tudo estão fechadas. Foi uma coisa assim inacreditável, porque estava muito feio. Então eu agradeço a Jesus misericordioso pela graça recebida e ao Padre Reginaldo por nos proporcionar conhecer Jesus misericordioso. Obrigado. Amém, filho. Deus o abençoe. Deus o proteja. Obrigado por você ter ligado. Vamos lá? Escutar o Evangelho de hoje, rezar o Evangelho de hoje, Bíblia aberta. Cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai ao mais íntimo de nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santíssima Trindade, falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, que fez o céu e a terra, fez toda a humanidade em íntima comunhão com o universo. No devido tempo, Deus revela a sua presença na história em Jesus Cristo, seu Filho amado. Deus se faz carne, a segunda pessoa da Trindade, e nasce aquele que é a plenitude da vida. Vive na Galiléia e é o grande Redentor. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Paráclito, desce sobre a comunidade reunida e permanece com a igreja até os dias de hoje. A sua presença é a presença do Filho. Presença oculta, percebida no coração dos fiéis e no nosso coração. O Espírito Santo, uma presença dinâmica que nos impele a amar a Deus. Deus é Trindade, é a plenitude do amor. Deus é Trindade, é comunhão. Deus é Trindade, é unidade. Aqueles que acolheram este amor comunicador se reúnem na Trindade. Não por acaso, sempre começamos com o sinal da cruz, e no sinal da cruz invocamos aquele que Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.